cruzeiro em Portugal. Dos meses prefiro abrir a aurora primaveril de liberdade ideal. Em que inocência infantil triunfante vence o sempre em vagas de real. Fui soldado no Brasil, marinheiro em Portugal. Fui soldado no Brasil.